Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim. Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Pode vir novinha que eu acabo com seu vício. Não vai se apaixonar que eu não assumo compromisso. Não vai se apaixonar que eu não assumo compromisso. Não vai se apaixonar que eu não assumo compromisso. Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim. Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim. Então pode fazer assim. Então pode fazer assim. DJ Chifre, porra. Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim. Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Pode vir novinha que eu acabo com seu vício. Não vai se apaixonar que eu não assumo compromisso. Não vai se apaixonar que eu não assumo compromisso. Não vai se apaixonar que eu não assumo compromisso. Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim. Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim. Então pode fazer assim. Então pode fazer assim. DJ Chifre, porra.